andrecivismoral.com.br. Isso é o rei do faroeste e não são os animais, rapaz. Alô, Alisson CDs, RD7 CDs, Rundinico CDs, porque é sucesso. Vê assim, ó. E brotou lá na base, diz que tá com saudades. Já mandei a ideia, cheque, sem amor, só amizade. É tudo no sigilo, não explana a amiguinha. Se pergunta quem é o cowboy, nunca viu nem tem a linha. E o bagulho é louco, pode ir pra que eu conquistei. E nós machuca as erradas e a certinha quer replay. Tá tacando em todas elas, é? Tacando em todas elas, tá tacando em todas elas. É uma louca da favela, tá tacando em todas elas. Tacone em todas elas, tacone em todas elas. É o cowboy do Mandela. Tá tacone em todas elas, tacone em todas elas, tacone em todas elas. É uma louca da favela. Tá tacone em todas elas. Que médio gostoso é esse, Didi? Tacone em todas elas, tacone em todas elas. É o cowboy do Mandela. Seu rei do faroeste. Vem com o cowboy. Vem com o cowboy. Alô, Sacler CDs, André CDs, Pedro CDs. E brotou lá na base, diz que tá com saudades. Já mandei a ideia certa, sem amor, só amizade. É tudo no sigilo, não explana a amiguinha. Se pergunta quem é o cowboy, nunca viu nem tem a linha. E o bagulho é louco, pode ir pra que eu conquistei. Ave Maria, rapaz, tá gostoso demais. Mas tá tacando em todas elas, é? Tacando em todas elas. Toma, tá tacando em todas elas. É uma louca da favela. Mas tá tacando em todas elas, essa pegada. Tá tacando em todas elas, tá tacando em todas elas. É o cowboy do Mandela. Mas tá tacando em todas elas, vem, tá tacando em todas elas. Tá tacando em todas elas. É uma louca da favela. Mas tá tacando em todas elas. Deixa não, tá tacando em todas elas, tá tacando em todas elas. É o cowboy do Mandela. Isso é o rei do faroeste. Em nome de ZR Produções, MT Records. Alô, DJ Piu Piu, porque é sucesso. Vem.